Ele o tomou, alegrou-se e ainda riu-se de paciência. Zombeteiro. Continuei a observar e notei que paixão logo dissipou tudo, nada lhe restando senão farrapos. Explique-me melhor esse assunto, pediu Cristão à intérprete. Intérprete, esses dois meninos são simbólicos. Paixão representa os homens deste mundo, e paciência, os homens do mundo que há de vir. Pois, como você está vendo aqui, paixão quer tudo agora, este ano, ou seja, neste mundo. São assim os homens deste mundo. Eles precisam ter todas as boas coisas agora. Não podem aguardar até o ano que vem, ou seja, até o mundo vindouro, para receber o seu quinhão de benefícios. Intérprete continuou dizendo, o provérbio mais vale um pássaro na mão que dois voando tem para eles mais autoridade do que todos os testemunhos divinos do bem do mundo que há de vir. Mas como você mesmo viu, paixão esbanjou tudo rapidamente, e nada lhe restou agora senão farrapos. Assim acontecerá aos homens desse tipo no fim deste mundo. Cristão, agora vejo que paciência exibe a sabedoria mais perfeita. E isso por duas razões. Primeiro, porque aguarda as melhores coisas. E, segundo, porque também terá a glória. Enquanto ao outro nada resta senão farrapos. Intérprete, você pode aquecer ainda esta outra. A glória do mundo vindouro jamais se gastará, mas as daqui subitamente passam. Sendo assim, paixão não teve tanto motivo para rir de paciência só por ter recebido as boas coisas primeiro. Quanto à paciência, terá de rir-se de paixão por receber as melhores coisas por último. Pois o primeiro precisa dar lugar ao último, já que o último também terá sua hora. O último, porém, não cede o lugar a ninguém, pois não há quem venha depois dele. Aquele, portanto, que recebe primeiro o seu quinhão, disse-lhe intérprete, deve sem dúvida ter a oportunidade de gastá-lo. Porém, aquele que receber a sua porção por último a terá para sempre. Logo, disse do rico, durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, você está em sofrimento. LC 16 e 25. Cristão, então percebo que não é melhor cobiçar as coisas que hoje existem, mas esperar pelas que virão. Intérprete, você diz a verdade. O que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2Q 4:18. Mas mesmo assim, como as coisas presentes e nosso desejo carnal são vizinhos tão próximos um do outro, e como as coisas que virão e o sentido carnal são tão estranhos um para o outro, é natural que aqueles se tornem tão rapidamente amigos, e que a distância entre eles se mantenha. Então vi em meu sonho que intérprete tomava Cristão pela mão e o levava a um lugar onde se via uma fogueira ardendo diante de uma parede. Ali havia alguém que não saía de perto, jogando sempre muita água na fogueira com a intenção de apagá-la. Mas as chamas aumentavam e ficavam cada vez mais quentes. O que significa isso? Perguntou Cristão. Esta fogueira, respondeu o intérprete, é a obra da graça que se opera no coração. Aquele que joga a água, tentando apagá-lo e extingui-la, é o diabo. Mas você pode ver que o fogo, assim mesmo, fica sempre maior e mais quente. Você também verá a razão disso. Então ele o levou para trás da parede, onde se via um homem com um vaso de óleo nas mãos. Ele, em segredo, derramava continuamente óleo no fogo. Cristão perguntou, o que isso significa? Este é Cristo, que continuamente, com o óleo da sua graça, mantém viva a obra já iniciada no coração. E por meio dessa obra, a despeito de tudo o que pode fazer o diabo, as almas dos crentes se provam piedosas. Mas você observou também que o homem fica atrás da parede para alimentar o fogo. Isso é para ensinar-lhe que é difícil para aquele que é tentado ver como essa obra graciosa se conserva na alma. Vi também que intérprete tomava novamente pela mão, levando até um lugar agradável, onde se erguia um imponente castelo, belo de admirar. Cristão exultou diante da visão. Viu ele também que, no terraço do castelo, algumas pessoas caminhavam, vestidas todas de ouro. Podemos entrar? Perguntou Cristão. Intérprete então lhe tomou a mão e o levou até a porta do castelo. E eis que, à porta, havia um grande ajuntamento de homens, todos desejosos de entrar. Nenhum deles, porém, ousava fazê-lo. Ali também estava sentado um homem, a pouca distância da porta, ao lado de uma mesinha, e sobre esta se via um tinteiro e um livro, no qual ele anotava o nome daquele que haveria de entrar. Cristão viu também que no vão da porta havia muitos homens que, trajando armaduras, barravam a passagem, determinados a fazer todo o dano e mal que pudessem àquele que tentasse entrar. Cristão ficou ali absorto. Por fim, quando todos começaram a recuar com medo dos homens armados, Cristão viu um homem de semblante bem resoluto aproximar-se do que estava sentado escrevendo e disse, anote o meu nome, Senhor. Viu então que o homem desembainhava a espada e colocava um capacete na cabeça, avançando rumo à porta, contra os homens armados, que sobre ele caíram com força mortal. O homem, porém, não se deixou esmorecer e, mesmo caído, golpeava e talhava ferozmente. Assim, depois de ser ferido e ferir muitos dos homens que tentavam evitar a sua entrada, conseguiu abrir caminho em meio a todos eles, entrando no palácio. Ouviu-se, então, uma bela voz vinda dos que estavam lá dentro, dos três mesmos que caminhavam no terraço do palácio, e dizia: entre, entre, glória a que você terá para sempre. Então ele entrou e se vestiu com os mesmos trajes dos outros. Cristão sorriu e disse: na verdade, acho que já sei o significado disso. Agora, deixe-me seguir adiante. Não, fique aqui, exclamou o intérprete, até que eu lhe mostre um pouco mais. Depois você poderá seguir o seu caminho. Então o intérprete novamente o tomou pela mão e o levou a um recinto muito escuro, onde se via um homem sentado atrás de grades de ferro. Ora, o homem parecia muito triste. Estava ali sentado com os olhos pregados no chão, as mãos unidas, e suspirava como se trouxesse o coração amargurado. Disse Cristão: o que significa isso? Intérprete pediu-lhe que conversasse com o homem. O que você é? Perguntou Cristão. Sou o que antes não era, respondeu o homem. Cristão, o que você era? Homem, antes era um professor três formoso e bem sucedido, tanto aos meus próprios olhos quanto aos olhos dos outros. Pensava que estava destinado a subir até a cidade celestial, e então até me alegrava diante da ideia de que lá chegaria. Cristão, sim, mas o que você é agora? Homem, hoje sou um homem desesperado, e no desespero estou preso, como nessas grades de ferro. Não posso sair. Ah, já não posso mais. Cristão, mas como é que você chegou a esta condição? Homem, deixei de vigiar, de me manter sóbrio. Larguei as rédeas do pescoço das minhas paixões. Pequei contra a luz da palavra e a bondade de Deus. Entristeci o espírito, e ele se foi. Tentei o diabo, e ele me veio. Provoquei a ira de Deus, e ele me abandonou. Tanto endureci o meu coração que já não posso me arrepender. Mas então não há esperança para um homem como este, disse Cristão ao intérprete. Pergunte a ele. Cristão, então não há esperança? Você tem de continuar preso atrás dessas grades de ferro, em desespero? Homem, esperança nenhuma. Cristão, por quê? Se o filho do bem-aventurado é especialmente misericordioso. Homem, eu o crucifiquei de novo para mim mesmo, desprezei a sua pessoa, desdenhei de sua justiça, tive o seu sangue como coisa ímpia, ultrajei o espírito da graça. HB 10 e 29. Portanto, distanciei-me de todas as promessas, e agora nada me resta senão ameaças, terríveis ameaças, temíveis ameaças de segura condenação e feroz indignação, que irão me devorar como um adversário. Cristão, por que razão você se deixou cair em tal estado? Homem, pelas paixões, prazeres e proveitos deste mundo, e ao gozá-los prometi a mim mesmo muito deleite. Mas agora cada uma dessas coisas me rói e me atormenta como vermes ardentes. Cristão, mas você não pode se arrepender e voltar atrás? Homem, Deus me negou o arrependimento. Sua palavra não me encoraja a crer. Sim, ele mesmo me trancou atrás destas grades de ferro, e nem todos os homens do mundo podem me libertar. Ah, eternidade, eternidade. Como lutar contra a miséria que me aguarda na eternidade? Lembre-se da miséria deste homem. Que isso lhe sirva de alerta incessante, disse intérprete a Cristão. Cristão, bem, isso é terrível. Deus me ajude a vigiar, a ter comedimento e a orar para evitar a causa da miséria deste homem. Senhor, já não é hora de eu retomar o meu caminho. Intérprete, espere. Quero mostrar-lhe ainda outra coisa. Depois poderá seguir o seu caminho. Assim novamente ele tomou Cristão pela mão e o levou a uma câmara, onde alguém se erguia da cama e, vestindo as roupas, tremia e estremecia. Admirou-se Cristão: por que este homem treme tanto? Intérprete mandou que o homem contasse a Cristão por que agia assim. Ele tomou a palavra e disse: esta noite, estando eu dormindo, sonhei, e eis que os céus ficaram profundamente negros. Também trovejava e relampejava do modo mais terrível, tanto que entrei em agonia. Em meu sonho, ergui os olhos e vi o vento soprando as nuvens de uma maneira estranha. Ouvi depois um grande clangor de trombeta, e vi também um homem sentado sobre uma nuvem, servido pelos milhares dos céus, todos envoltos em chamas ardentes, assim como também os céus. O homem continuou: ouvi então uma voz que dizia: levantai, mortos, e venham ao juízo. Diante disso as rochas se fenderam, os sepulcros se abriram e os mortos que lá estavam saíram. Alguns deles se mostravam incrivelmente contentes e olhavam para o alto. Alguns procuravam se esconder sob as montanhas. Então olhei para o homem que estava sentado sobre a nuvem e o vi abrir o livro, convocando o mundo para junto de si. Porém, Por força de uma labareda ardente que emanava dele, havia uma distância conveniente entre ali e os outros, como entre o juiz e os prisioneiros em um tribunal. Também ouvi, disse ele, forte clamor proclamar aos que serviam o homem sentado na nuvem: ajuntem o joio, apalhe o restolho, e lancem tudo no lago de fogo. E imediatamente se abriu o abismo sem fundo, bem abaixo de onde eu me encontrava, e lá de dentro jorravam brasas ardentes e fumaça, acompanhadas de sons horripilantes. As mesmas pessoas, se disse, recolham o trigo no meu celeiro LC-13-17, MT-13-12. Com isso vi muitos serem arrebatados e alçados às nuvens. Mas eu fiquei. Também procurei eu mesmo me esconder, mas não conseguia, pois o homem sobre a nuvem não tirava os olhos de mim. Meus pecados também me vieram à mente, e minha consciência me acusava a cada passo. Foi aí que acordei. 4 Cristão. Mas o que foi que o deixou com tanto medo dessa visão? Homem, ora, pensei que o dia do juízo chegara, e que eu não estava pronto para ele. Mas isso muito me apavorou, pois os anjos arrebataram várias pessoas e me deixaram para trás. Além disso, o abismo do inferno abriu-se bem onde eu estava. Minha consciência também me afligia no íntimo, e enquanto eu pensava essas coisas, o juiz não tirava os olhos de mim, revelando indignação no semblante.